Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vira o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra no qual moro. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não dormirá. Não dormita nem dorme o guarda de Israel, que vela noite e dia. Ele tua sombra, tua mão direita. O Senhor e quem te guarda, o Senhor e tua sombra. De dia o sol não te ferirá, nem a lua à noite te assombra. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma com amor, guardará a tua entrada e saída desde agora e para sempre. Louvor. De dia o sol não te molestará, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua vida em seu açoite. Agora e para sempre.